Bem-vindos ao nosso Falando Nisso Hoje, nesse canal YouTube, com uma pergunta que eu já abordei em várias intervenções, em várias lives, né? É live ou livre? Eu nunca sei. Mas que nunca fiz um Falando Nisso. E a Sarah Mosley pergunta: Dunker, você poderia fazer um vídeo sobre a psicanálise do negacionismo? E então eu vou fazer, sintetizando aí o material que já está circulando, mas agora, assim, me detendo mais seriamente sobre o fato de que a negação é um conceito psicanalítico. É um conceito desenvolvido pelo Freud, nesse texto de 1927, que a Marlene Caroni traduziu de uma forma magnífica, que a gente tem essa edição da Consacraif, né? Chamado a negação, né? De Verneinung, que em alemão remete a essa ideia de um tipo particular de dizer nein, né? Nein é não em alemão. A Verneinung é aqui discutida a partir de dois casos, né, que seriam os juízos, juízo de existência e juízo de valor. E que o Freud diz, ao contrário do que pensa a maior parte da filosofia, para a psicanálise o juízo de valor, prazer ou desprazer, antecede e condiciona o juízo de existência. Né? É ou não é. Isso desde ali do início do eu, em que o eu toma como desprazeroso aquilo que ele coloca para fora, fica com o que é prazeroso, e o que não é nenhuma coisa nem outra entra numa zona de indiferença, né? Indiferença que é o contraponto do narcisismo. Bom, eu recomendo então esse texto como um texto base, né, para toda a discussão, mas nesse texto o Freud tem um paradigma, né, para ele, que é o paradigma do homem que sonha com uma mulher, e ele chega na análise e ele diz: essa mulher no meu sonho, não sei quem é, mas eu sei que não é minha mãe, ela não é minha mãe. E então a denegação seria um procedimento discursivo caracterizado pelo excesso, né, de repúdio, não é minha mãe, caracterizado porque isso é dito num determinado contexto, então em que o sujeito pressupõe que o outro vai entender que aquela mulher é a sua mãe, e ele já então está se antecipando a essa pressuposição, e num contexto em que a gente está falando de uma formação do inconsciente, um sonho, né? Um sonho tem que ser decifrado, então quem é essa mulher? Eu não sei quem é essa mulher não é minha mãe. Existem denegações que atravessam a nossa vida cotidiana, né? Ela é uma formação do inconsciente que aparece ali, ó, sem querer te agredir, tá? A pessoa está dizendo, quero te agredir. Eu penso isso só do ponto de vista, assim, do meu ponto de vista pessoal. Ela tá querendo que isso seja aceito por todo mundo, né? Não. Eu nunca faria isso. É exatamente o que a pessoa vai fazer no momento seguinte, se você deixar. A denegação, ela atravessa, assim, nossas relações mais cotidianas, e é um fenômeno que os psicanalistas, assim, se entreolham quando a gente vê uma denegação proeminente. Esse seria, assim, um caso que ele é tão genérico que ele inclui dentro de si toda uma árvore de negações que a psicanálise veio a descrever. Então, quando a gente fala em Verdrängung, né, o recalcamento, o que é um tipo de negação, um juízo de negação? Quando a gente fala em Verwerfung, né, a foraclusão, o que é isso? É um tipo de negação. Quando a gente fala Unterdrückung, né? Colocar para baixo aquilo que fica numa piada, entredito, censurado, né? E que isso é um tipo de negação? Que é a Verleugnung, né? Olho, mas não percebo, sei, mas não ajo em acordo com o saber que eu tenho, sei que é ruim, mas continuo praticando. Isso é outro tipo de negação. Não é por outro motivo que o Lacan foi desdobrando essas negações, né? No nepa, no não mais, no sem isso, foi criando, né? E descrevendo Até a mulher não existe, a relação sexual não existe. São negações, são variantes dessa grande gramática de negações que a psicanálise descreveu. Mas é por isso, talvez, que num recente editorial, a revista The Lancet, uma das revistas mais prestigiosas em termos de ciência no mundo, né, ao lado de Nature and Science, repentinamente reabilitou a psicanálise como uma disciplina capaz de descrever o negacionismo e de tratar o negacionismo quando ele toca essa dimensão tão crítica, globalmente sendo enfrentada agora, das pessoas que não aderem ao tratamento, das pessoas que não acreditam em vacinas, das pessoas que não acreditam nas recomendações sanitárias, das pessoas que usam cloroquina, das pessoas que, enfim, parecem funcionar num registro de negação, né, de fatos, de saberes, de autoridades. E um tipo de negação, que aí a gente vai ter que voltar, né, para os critérios aqui que o Freud colocou. Que não é simplesmente assim, olha, tem um ponto de vista, você tem outro ponto de vista, então os nossos pontos de vista se negam reciprocamente. É um negacionismo com esse mesmo conjunto de características, né? Antecipatório, né, que coloca palavras na boca do outro ou no pensamento do outro, que reage de forma hostil, que introduz uma negação onde ela não está sendo esperada, né, quer dizer, que volta no assunto, que é refratário à negociação e à dúvida, no tipo, vamos investigar, vamos ver se sim ou se não, não, eu já sei que não é a minha mãe nesse sonho. E que no fundo está lidando com uma formação do inconsciente, está querendo assim fugir da mensagem que a pessoa nem dá tempo de ver, nem dá tempo de analisar. Então o negacionismo, nesse sentido, ele envolve uma atitude de recusa em ato, né? Que a psicanálise também descreveu, né, com a noção de acting out e com a noção de passagem ao ato. Né? Passagem ao ato aí é uma recusa que pode envolver um suicídio, pode envolver um ataque violento ao outro. Né? E o acting out, de repente, vou para uma festa, tiro a máscara, não uso álcool em gel e deixo em casa, tem uma crise de angústia, e o que foi que eu fiz? Você passou por cima de algo que você sabia que tinha que obedecer, foi a sua fantasia que assumiu o comando. Né? Agora você está achando até meio cômico que você fez isso, mas na verdade o que está acontecendo é você cruzou o recalcamento e vestiu sua fantasia como uma espécie de resposta ao outro, né? Ao outro que está te pressionando com a castração, que está te pressionando com a privação, fique em casa, que está querendo te pressionando com a frustração. Então, a psicanálise permitiria a gente falar em vários negacionismos. Por quê? Porque tem uma clínica da negação. A começar pelo negacionismo que envolve processos de massa e de grupo. Onde também o Freud vai dizer assim, o processo de massa leva a gente ao quê? A regressão cognitiva, adoração ao líder, cegueira mental, recusa da diversidade, identificação com os irmãos. Quer dizer, a gente pode dizer isso acontece no negacionismo de bando, de massa, né? Que a gente se junta porque a gente está com medo, e daí a gente nega tudo que está fora, porque daí a gente ganha coragem. A gente quer segurança existencial, a gente trata a nossa angústia desse jeito, negando a realidade. Isso vale para o processo de massa. Mas a gente poderia descrever um outro processo de massa que é um pouco diferente, que são todas aquelas pessoas que no Brasil não tinham voz, não tinham voto, não tinham participação política, não ocupavam espaço público, de repente são chamadas a opinar, a participar, a debater. Bom, o que, que vai acontecer? Paulo Freire, efeito Paulo Freire, né? Uma educação que não é libertária faz com que o oprimido queira ser o opressor, né? O oprimido de hoje vira o opressor de amanhã. Então, assim como eu fui cancelado, que é um fato assim do nosso passivo histórico que precisamos resolver, e eu entro em cena, eu me sinto diminuído, eu não tenho os mesmos recursos de repertório, os meus recursos para formar opiniões, para defender opiniões, para argumentar. Então o que, que eu faço? Eu simplesmente nego de volta, né? Assim como eu fui negado. Opa, vamos distinguir, né? Aquelas que se aglutinam para odiar, né, o outro, e aquelas que estão respondendo a um histórico de exclusão social, e que precisa ser mediado, que precisa ser repensado aí para incluir essas pessoas. Bom, isso não se confunde, dois tipos, com o negacionista psicótico. Muitas pessoas vão dizer assim, olha, eu não posso tomar vacina porque já há muitos anos o meu corpo foi tomado por uma infiltração de marcianos que colocaram rádios e por isso escuto vozes e eles estão querendo me transformar num animal, eu sou um furry contra a minha vontade e eu vivo isso com uma angústia tremenda e eu descubro então e crio um delírio envolvendo, sei lá, vacina, jacarés, coisas do gênero, sou completamente delirante. Ou seja, o delírio é uma tentativa de cura, é uma tentativa de você se inscrever num campo social, de você se inscrever num discurso. Então, esse negacionista, não é que ele está negando uma realidade que ele admite, ele não consegue aceitar certos elementos, né, de contradição e de angústia que o fazem, então, repudiar não só a ideia, mas a realidade, a existência, né, de tudo aquilo, aquele universo simbólico onde a gente cria-se coisas como políticas sanitárias. Né? Bom, mas o delirante convicto não pode ser confundido, né, com canalha que se apropria disso e começa a produzir um delírio instrumental. Né? Para dizer para as pessoas que, na verdade, isso aí, ó, não foi confirmado, isso aí não é bem assim, para aumentar a divisão subjetiva das pessoas, para criar inimigos, a China, isso aí foi invenção chinesa, para disseminar a divisão social, para o quê? Para faturar politicamente em cima. Então, isso não tem nada a ver com o delírio clínico, mas é uma instrumentalização do primeiro. Né, que vai levar a formas de autoridade regressiva, que vai levar a formas de angústia e medo regressivos, que vai levar a forma de obediências regressivas, né, onde a gente vai liberar violência, pulsão de morte, e isso vai assim ser captado por este tipo de negacionismo. Tá? A gente poderia dizer assim, tem um quinto tipo de negacionista, né, que é aquele assim que ele nega procedimentos, cuidados, que por outro lado ele sabe que são importantes, mas que ele não consegue cumprir, que ele nega porque em função do fato dele não conseguir cumprir, ele precisa criar-se uma explicação. No fundo, ele é uma pessoa que não consegue se conter. É uma pessoa que ela não aguenta ficar numa abstinência sexual, que não aguenta ficar numa abstinência de álcool, ou de drogas, ou de contato social, ou de, bom, vocês podem imaginar inúmeras situações, né, em que o negacionismo é secundário. Em que o negacionismo é assim, eu não vou dizer isso, que eu não consigo me conter. Eu não vou partilhar que eu sou assim, impotente diante disso. Eu vou me apropriar de uma formação delirante, eu vou me apropriar de uma ideia, eu não vou querer pensar muito nisso, mas aí é diferente. Não é o cara que vai se antecipar e dizer não é minha mãe, né? Vacina não funciona. E ele vai se amparar na divisão, ele vai dizer acho que sim, acho que não, será que vale para todo mundo, tô na dúvida, vou e não volto, será que abre ou não a escola, né? É aquele que vai viver neuroticamente essa divisão, né? Às vezes com formações reativas, né? Quer dizer, então eu vou tomar conta absolutamente de todas as frestas e tampar com um fita crepe as janelas e deixar comidas descansando um dia e todo um dispensário de roupas que eu só uso para ir buscar e ter interações com máscara sempre N95 e daí, né? Saí e fui às compras, sem máscara. Como assim? Porque esse excesso de cuidado vai, ao mesmo tempo, produzindo e aumentando a sua divisão até o ponto em que você, então, assim, não consegue metabolizar, não consegue simbolizar, todas as situações, e aí acontece um acting out, aí acontece uma transgressão, aí acontece uma coisa que você diz assim, que você sabia que não podia mais, fez assim mesmo e não sabe explicar nem para si mesmo. Outro tipo completamente distinto, então, de negacionismo. Espero que isso ajude vocês assim a terem uma certa diagnóstica do negacionista. Não são todos que se resolvem da mesma maneira. Vamos ter em conta que há muitos negacionistas, isso aí se aplica a todos os tipos, que eles são negacionistas discursivos. Há pesquisas que falam em 20, 25% de negacionistas. Pessoas que vão desde vou fazer o tratamento preventivo, até não aceito vacina, ou não aceito esse tipo de vacina, a vários níveis, né? Bom, a gente teve esse experimento aí na região do interior de São Paulo, em Serrana, onde foi vacinado o conjunto da população. Bom, 20, 25 vão chegar lá e falar, não quero. Não, 97% das pessoas foram vacinadas. E os 3% não são de negacionistas puros, são pessoas que, bom, por outros motivos, não conseguiram vacinar. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem aqui aquele cara que ele precisa falar. E depois, lá na boa, em silêncio, ele vai, toma a vacina e tudo bem. Ela sabe que a vacina funciona. Mas na mesa do bar ele continua aquele leão feroz, dizendo que está tudo errado e etc. Né? Para criar efeitos, né? De me reconheça, eu existo, eu sou importante para você. Tente me convencer que o mundo não é redondo, né? Bom, Sara, espero ter te ajudado aí com essa pergunta. Para deter o negacionismo, ative o botão Aqueronta, movemos, fire! Ativar lasers e torpedos fotônicos. Vamos derrotar os negacionistas. Se não for agora, em maio, quando essa coisa terminar.